o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Beleza, uma boa tarde pra você. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Férias, meu amigo. De vez em quando é bom, cara. Coincidir, né? As minhas férias daqui com a. Com a da outra rádio é meio difícil, mas dessa vez a gente conseguiu. Mas estamos de volta aí com Classic Rocks, damos aquele hiatozinho, gostou do hiato, cara? É, moleque. Damos aquele intervalo legal pra vocês sentirem um pouco. É, de vez em quando é como a gente. É como um namoro, né, Marquinhos? Se deixa de ver um pouco, aí você diz, não, cara, tô sentindo falta. É só pra ver, a galera sentiu falta, não, isso é bom. É sinal que a gente tá fazendo um trabalho bem feito e sinal que a gente tem uma boa audiência, lógico, né? É a RioSulRádio.com. Gente, olha, hoje. Ver aqui, ó. Vão ter 4 sets de músicas aqui. Parei com o bloco, viu? 4 sets de músicas ao vivo. Eu descobri alguns shows ao vivo aqui incríveis, tá? Um show do Rolling Stones de 1989, um do Wishbone Ash de 1981. Olha, Scorpions, Choco Tapes, considerado o melhor álbum ao vivo do Scorpions, de 78, e Twisted Sister, meu amigo. É isso mesmo, de 1984, se eu não me engano. Tem um show de 84 e outro de 94. Bom, a gente vai começar, né, Marquinhos? Vamos lá? Oi? Ah, é mesmo, mandou um abraço pro Zé Luiz, tá? Zé Luiz de Carvalho Vargas, vem de Zé Luiz, é do, como é que é, site, o que é, Facebook? É um grupo do Facebook chamado It's Only Rock and Roll, que sempre curte a gente aqui, e é lógico, o nome tá dizendo tudo, It's Only Rock and Roll, but we like it, eu fiz a música do It's Only I Like, não, we like it, nós gostamos, tá ok? Bom, gente, ó, vamos começar então sem mais delongas, como se dizia antigamente. Essa eu cheguei do fundo do baú, hein, cara? Rolling Stones ao vivo em Atlantic City, 1989. A gente começa com Midnight Rambler. Vamos lá. É isso aí, cara. Stones é Stones. E Rolling Stones ao vivo, cara, geralmente é difícil achar um show assim, que as músicas encaixam direitinho, tudo certinho. E esse aí, ao vivo, de Atlantic City, eu achei ótimo, cara. Tem pena que não deu pra tocar aqui meus dois chilés aqui, que eu gosto, as duas preferidas de Rolling Stones, mas a gente deixa pra outra ocasião. Você ouviu aí, Trembling Dice, teve também, ó, Brown Sugar, It's Only Rock and Roll, But I Like It, It's Only Rock and Roll. Aí, Honky Tonk Women e Midnight Rambler. Stones, cara, Stones é sempre Stones. Não precisa falar muito sobre a banda, tá ok? A gente vai pro break, na sequência, um som muito maneiro. Esse álbum aí é um álbum chamado Hot Ash, de 1981, do Wishbone Ash. Daqui a pouquinho, depois do break, hein? Você não pode perder. Vai lá tomar aquele cafezinho, já que é sábado à tarde. Tomar mais uma gelada. Vai pegar leve, hein, cara? É isso aí, Classic Rocks, meu amigo. Todo sabadão, de 2 às 4 da tarde, 2 horas, pra você curtir à vontade os clássicos do rock, lançamentos, músicas antigas, coisas que acontecem, a gente comenta, toca, fala. Enfim, você quer saber sobre o rock and roll, só ficar ligadinho aqui no Classic Rocks, é riosulrádio.com, todo sábado, às 2 da tarde. Legal? Olha, como eu havia iniciado no finalzinho do outro break, né? É o Hot Ass, o álbum chamado Hot Ass. Eu tinha isso aqui em vinil, cara. 1981, do Wishbone Ash, tá? A gente começa com Blowing Free. Vamos lá. Pois é, meu amigo, ó, Wishbone-ash, cara, Wishbone-ash, pra você que não conhecia a banda, tá aí, ó, eu já toquei até o último álbum lançado agora em 2011, do Wishbone-ash, eles continuam tocando, meu amigo, tá? Quanto à formação, se é original ou não, isso eu não conferi, tá, que não deu tempo, tá? Você ouviu, ó, The Way of the World, Bad Weather Blues, Living Proof e Blowing Free, cara, 1981 do álbum Hot Ash. E qual é o lance mesmo, aqui? Tivemos a felicidade de sermos indicados para o prêmio Olho Vivo 2013 de um blog do Cláudio Alcântara chamado olhovivo.ca. Então, se você tiver aí a boa vontade, puder dar uma votadinha aí na enquete, tá? É www.olhovivo.ca. Tem uma enquetezinha lá no canto direito do site, onde você vai poder votar numa das 10 web rádios citadas. Se puder votar lá na última da enquete lá, né? Chamada Rio Sul, que é a nossa rádio. Dá uma votadinha lá pra gente, a gente vai agradecer bastante. É isso aí, cara. E como diz aquele velho ditado, os últimos serão os primeiros. Na listagem lá, Rio Sul tá no último lugar. Nem em último lugar, tá no final, né? Tá no final e tá em primeiro lugar na enquete. Até agora, mais de 70% das pessoas estão votando na Rio Sul. Sinal que elas têm bom gosto. Falou? E a gente vai fazer o que aqui agora? A gente vai pro break, né, cara? Vamos pro break, tá? Na sequência a gente volta, deixa eu ver aqui, com o Scorpions, famoso álbum ao vivo, Track Your Tapes, de 78. A gente volta já. Classic Rocks, cara. Se você que tá sintonizando hoje pela primeira vez, tá ouvindo hoje pela primeira vez, no seu celular, no seu computador, no seu aparelho de som, não importa onde você esteja ouvindo, tá? O importante é que você está ouvindo e curtindo rock and roll, curtindo boa música. Em alta definição, high definition, cara. É, nojento. É, high definition, meu amigo, na boa, tá ok? Bom, como eu tava dizendo, você tá ouvindo pela primeira vez, todo sábado, de 2 às 4, 2 horas, com os clássicos do rock. Às vezes a gente abre uma brecha com sucesso, álbuns do momento, grupos da nova década que tá aí, tá? Mas nunca esquecendo os clássicos do rock que tem a ver. Esse é o título do nosso programa, tá ok? E falando em clássicos, agora a gente vai tocar um clássico, cara. Infelizmente não vai dar pra tocar o show inteiro, mas é o álbum Track Your Tapes, considerado pelas pessoas que entendem de rock, o melhor álbum ao vivo dos Scorpions. Vamos lá? A gente começa com All Night Long. Vem comigo. We'll be right back.

É, meu camarada, você ouviu aí Scorpions cantando Locked on Sally? É brincadeira não, cara. Sucesso, foi sucesso de Elvis Presley. Assim como Hound Dog, você ouviu também. Essa turma dos anos 60 e 70, todos eles, cara. Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Beatles. Quase todas as bandas têm alguma influência dessas feras que eu acabei de citar aí. Tá ok? Aliás, falando em Chuck Berry, eu vi o show dele de 60 anos, quando ele completou 60 anos com o Keith Richards montou. Meu amigo, Chuck Berry, Eric Clapton e Keith Richards cantando junto. Aqui é brincadeira, cara. Tem ainda aquele blues, né? Buddy Guy. Não, Buddy Guy também junto, cara. Não é brincadeira, não. É, esse é o Little Richard. Little Richard teve problema de o avião que ele tava viajando deu pane, ele jurou que se ele escapasse vivo, ele parava de cantar e virava evangélico. E realmente ele fez tudo isso. E depois, só depois voltou a cantar de novo, né, cara? É, brincadeira não. Bom, tá aí, você ouviu duas com os copos aí, Long Tall Sally e Hound Dog. Teve também Top of the Bill, Speed's Coming, Suspender Love, olha, Backstage Queen, He's a Woman, She's a Man, já contei a história aqui, foi baterista que encontrou um traveco lá no show na Europa. É, encontrou, achou interessante aquela coisa toda, chegou no hotel, fez a música. He's a Woman, ela é uma mulher, She's a Man, ele é um homem. Entendeu, cara? E a primeira, All Night Long. Oi? É, he's a woman, she's a man. He's a woman, ele é uma mulher, ela é um homem. Brincadeira, cara. He's a woman, she's a man. Tá aí, ó. Eu esqueci o nome do baterista, cara. Não quero fazer eu lembrar agora, não, porque não vai dar certo. Deixa o baterista original dos Scorpions. Legal? Olha, a gente vai rapidão pro break e volta com a saideira. Twisted Sister ao vivo pra você, já já. Olha, Classic Rocks, cara, sabadão, de 2 às 4 da tarde, pra preparar você pra passar a noite ouvindo Luan Santana, Gustavo Lima, azar o seu, meu amigo. É pra preparar você vai dar uma limpeza na sua cabeça, nos seus ouvidos, ouvindo rock and roll agora de tarde, tá? Mas isso não impede você ouvir de noite também, não. Pena que não. Mas aí fica por tua conta, né, cara? Bom, gente, ó, lembrando também que agora, em agosto, a Rio Sul Rádio vai completar 3 anos no ar, meu amigo. 3 anos. E o programa Classic Rocks, em outubro, mais exatamente no dia 2 de outubro, vai completar também 3 anos no ar. Juntos. Você vê como é que é bom, né, cara? 3 anos, cara. 3 anos são 3 dias, 3 meses, nem 3 semanas, não. São 3 anos. É um belo de um chão pra se caminhar, meu amigo. E se tratando de rádio, então, na web, é brincadeira. Bom, vamos então pro último bloco. Vomitão é ótimo, né? Vomitão é ótimo, cara. Bloco também, meu Deus do céu. Faz lembrar meu dentista? Não, não, pelo amor de Deus. Ó, último set de música pra você então. Ao vivo, Twisted Sister, ao vivo, no Hammersmith, em 1984. A gente começa com, olha só, All You Don't Know. Vamos lá. Saudando o rock dos anos 50 e 60, cara. É, ó. Disse assim, você tocou a vinheta ou não tocou a terra papelão? Ah, agora sim tem que ter a vinhetinha, meu amigo. Não, sem essa. Tá ok? Olha aí, ó. Mais uma homenagem a Chuck Berry. Falei de Chuck Berry no último break, no último bloco. Tá aí, ó. Johnny B. Goode, o super hiper clássico de Chuck Berry, também foi regravado por Stones. Olha, só gente boa que regravou isso aqui, cara. Stones não, é o Jimi Hendrix, cara. Já tocamos aqui o Johnny B. Goode com o Jimi Hendrix num programa aqui de tributos. Olha, Johnny B. Goode, anterior James House Rock também, do Elvis, tá vendo? Yeah, we're gonna take, e aliás, we're gonna make it. You can't stop rock and roll, a minha letra, cara, não esquenta a cabeça não. Eu escrevo em inglês e sai em japonês. Stay Hungry, The Kids Are Back, e What You Don't Know, é o Twisted Sister. Gente, só lembrando também que, voltando de férias, vem aí o Flash House, às 8 né? 6 da tarde, 2 horas com o DJ Marcante, fazendo aqui altas mixagens e os ritmos pra você dançar. O seu comecinho de noite, vai se preparando também, você que vai pra balada, meu amigo. Eu curto rock and roll e também gosto de balada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Certo? Beleza, então 6 da tarde, você que curte, ou sabe da galera que curte, pode dar um alô, 6 da tarde, em Conça. Eu tô viajando, eu. É um Flash House, encontra só na outra semana que eu não dormi. Legal, gente? Ó, e como a gente sempre diz aqui, sabadão, sabe como é que é? Você que passou a tarde aí tomando cerveja, chama aquele chato do seu vizinho pra levar você mais à noite na balada, no rock, nem seja show de rock, onde você for. É aquela história, se você beber, meu amigo, não dirige. Ou então, se dirigir, não beba, que é a mesma coisa, né? Classic Rocks.